Thank you. colocar no instalador, muito bom dia. É o Oxamir, treinador de escuro, com informação forte. Oxamir 251, bom dia. Informação Fox confere para Guarulhos, provador nível 360. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da El, Lida, Mótiva. E upper Zulu 1-0 até Taubaté. 5453, transponder, controle 120, décima 8. Autorizado 360 Guarulhos, decola da 10 da El, Leda Mótiva, pode decolagem, curva direita, controle 1208, transponde 5453. Só confirma a aerovia, eu tenho aqui como superior Zulu 10. Zulu 10 até Taubaté 5251, seja no está correto para posicionamento. Entra mais para posicionamento. É, o transponde é 5453, confirma? Guarulhos 320 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. Viança do 1-0 até Taubaté. 5461 no transponder, controle 120, décima 8. 2-0 autorizado, Israel, Leda Mótiva, Recall da 1-0, curva direita, Atos 1-0, Taubaté, 5461, 1208. Correto, eu consigo sua porção? Problema. 1-0 está para pressionamento. 35, não autorizado a assumir táxi. Salvador, é o Sam Mike, de Lima, na posição 62 do Pátio 1. Alex, Rui Lima, prossiga. Lima, 62 do Pátio 1, posição de utilização para posição 14 remota do Pátio 1. Mais um instante. Tá 3171 é o. É o solo? Prossiga 3171. A aeronave da companhia selecionou o reporte. O senhor tem estimado para o push? Sim, é mais um minutinho ou um, dois minutos. Sim, tigre. Via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95. Ajuste agora no 0 no meio, bom voo. Tem taxi via Pátio Índia, ponto pronto, 1895, ajuste no 0 no meio, na linha 2. Alô, Salvador, é o Sam Mike, aqui em cima, no posição 62. Alex, o Lima, abaixo para o início da reboque, era uma vez realizando pushback no setor. Então, é, em função desse problema, o diretor coordenou com a empresa aqui, é, autorizou a gente virar o motor aqui em marcha lenta para passar a técnica. Então, ciência que já coordenado com a Infraero, reporte ao término. Reportaremos após o dia de conta mais ou menos, vamos solicitar o repórter para a posição 14. Salvador, bom dia, Janelinha 251, pronto para acessar a cabeceira do zero. Linha 251, bom dia, linha decolando a zero, ventando 40 graus ou não, não é? A Sim, decola, Capitão 10, Charlie 62. Táxi autorizado via Apache Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste no 096, um bom voo. Channel 6251, eu decolo 42, controle agora 120, decimal 8, uma boa noite, um bom dia, Sano. 1208, grato. Controle Salvador, bom dia, Channel 6251. Channel 6251, contato radar na decolagem, Veda, Sigol 360, vigilante. Veda, 360, Channel 62. Bom dia, Linda, coluna 0, ventana 40 graus, zona 09. Linda, coluna 0, tá 3, zona 09. Último processo 1016, via Bolt Arrival. Por favor, 1016, via Bolt Arrival. Controle Oceaner 62, segura. Diga. A possibilidade de voar direto com Ótiva? Faz a conversão do centro Recife. Fazer. Juno, decolou 46, Controlino 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 71. Salvador, bom dia. 31, 71, decolado, Daniel. 31, 71, contato radar na decolagem. Vida, subo 320, vigilante. Salve 320, sem restrições, tá? 31, 71. Alô, Salvador, é o Tom Mike de Lima. Prossiga. De Lima finalizou o teste de motores de marcamento. Estamos solicitando autorização para reboque na posição 14 do Pátio 1 agora. Está autorizado, senhor meu término. Ok, chamaremos ao termo. Muitíssimo obrigado. Obinar, 3171. É Obinab, né? Obinag. O Melisco? Poderia soletrar a posição? É Ognab e Ognab? Oscar, Golf, Golf, November, Alpha, Victor, Ognab. É isso aí, 3217, Ognab, Oscar, Golf, November, Alpha, Victor, Alpha. Obrigado. Obrigado. Aí, 251 chama Centro Recife, frequência 1251, alterna no 3325. Gente, chama Recife 1251, alterna no 3325. Bom dia, chama 251. 3171, chama centro Recife, frequência no 251, alternativa no 33-25. Chama lá então, 251-3325, santo 3, 171, obrigado, bom dia. Papa 83 descendo 2000 feet, altimeter set 1016, and the clear intercept and fine approach runway 10. Papa 83. The Rudolph Pass 083, clear to descend 2000 feet, 1016. And intercept and follow Edith runway 10. solo Salvador, é o TAM mais de 5 Lima. Conforme o serve do reboque com a posição 14 do Padre. Obrigado e bom dia. Bom dia. Establishment final, runway 10, Europa 083. Europa 083, confere final approach, contact tower, frequency 118.95. 118.95, Europa 083, bom dia. 083, establish final runway 10. 083, continue our approach to front runway site. Continue approach, Europa 083. Identificação, isso é via Mari para o nível de voo 050. Via Mari para o nível de voo 050. Europa 083. Clear slant, runway 10, winds 130 degrees, 139. Clear slant, runway 10, Europa Bom dia, 961 para o Galeão, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, via upper número 857 até Moscou. 5477 transponder, controle 120.8. 360 autorizado para o Galeão, decolando a 10, curva direita, saída da isla da El, Leda, Irumi. Depois eu estou no membro 87 até Moussa, 547-2088, Gol 1-9-6-1-9. 961 no confirme apenas o transponder. Transponder 5477. Corretinho para aprisionamento. Correto. 2375, a senha identificação. Batemos de rumo 90, vou entrar de Mari, chegada Mari, chame da diretiva. Esse mantém o 050, do 275. Bom dia, taxi Alpha, call me before Juliet, será fazer 83. E Alpha, then, for Juliet, understand, Europa 083. Alpha, call before Juliet. Alpha, call before Juliet, Europa 083. O uniforme consegue descida a 2 mil pés, ajuste em Salvador no 0 no 6, autorizado a aproximação final. A 2 mil no 0 no 6, autorizado a aproximação final. Approaching Juliet, Europa 083. Europa 083, approved to Juliet, gate 211. Juliet, gate 211, Europa 083.